uma rua abandonada no coração do Brasil. É a madeira do barraco que separa duas famílias que a pobreza uniu. Espírito de luta, vivos na conduta. Tenho certeza que essa história você já ouviu. Em um dia perdido, nesse ano 2000, nasceram duas crianças que o destino pariu. A pobreza e a miséria vão tratar de ensinar os caminhos tortuosos onde irão passar. Mas não demora muito para ver que a sociedade só uma irá escolher. Uma delas começa logo a perceber que as portas se fecharam antes dela escolher. E as brincadeiras na rua têm um fundo de verdade. Polícia e bandido separam elas na sociedade que não quer saber. A cor do preconceito está aí, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. Que a inocência da infância já não existe mais. As palavras dos amigos machucam muito mais. E viver com dignidade é muito difícil. Só uma delas saindo do vício. Tanta gente à sua volta levada por isso. É uma pena não poder mais estudar. A comida em casa faltar. Você tem que trabalhar. E em todos os lugares que emprego pedia, podia ser em escritório ou na casa de rico. Aquele mesmo preconceito estava embutido. Infelizmente, pobreza estava em seu currículo. Pode, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Roubar, matar, ser um marginal. Roubar, matar, ser um marginal. Eu não quero ser mais um criminal. A mesma pobreza que há tempos unia, divide dois irmãos para o bem e para o mal. Um consegue trabalho numa padaria, outro rouba pão pra ganhar o dia a dia. E o esforço do trabalho é recompensado, mesmo ganhando miséria, tem honestidade ao seu lado. Mas não tem status não. Traficante famoso conhece seu amigão. Agora, respeitado e temido, um dia na vida do crime você é reconhecido, mas não vive em paz. Deitar a cabeça tranquilo no travesseiro nunca mais. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. O dinheiro do trabalho não dá pra comprar o pão que o diabo vai amassar. Mesmo assim, ele não desiste, um dia recebe o convite. Vai voltar a estudar. O patrão em troca do trabalho vai bancar. Enquanto isso, seu amigo conhece a prisão. Foi pego de surpresa assaltando um banco. Foi mancada malandro, eu te falei que eu não queria sair em branco. E lá dentro aprende bem comportado. Sequestro, tráfico, assassinato. E lá dentro aprende bem comportado. Sequestro, tráfico, assassinato. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. Pode crer. Qualquer um pode ver, qualquer um pode ver, qualquer um pode ver. 2 anos depois acontece um grande encontro. No meio da mesma rua, no antigo ponto. Frente a frente, agora estão os dois irmãos. Um piloto, um carro velho, outro pistolão. Que aponta para a sua cabeça. A expressão na cara não é mais a mesma, isso é um assalto. Mãos ao alto, fica na tua, meu irmão, calado. Ele estende a mão pra cumprimentar. Ao longe só se ouve uma sirene suar no chão. Ainda tem tempo pra pedir perdão. Enxergar o branco rosto do irmão. Nem a cor da pele foi capaz de fazer tanta diferença quanto o dinheiro faz. No outro dia o policial olha torto. Apenas mais um negro morto. Eu me orgulho de ter a cor negra como irmã. Eu me orgulho de ter a cor negra como irmã. Eu me orgulho de ter a cor negra como irmã. Eu me orgulho de ter a cor negra. Chega de continuarmos nessa palhaçada. Na direção contrária, meu povo é que se mata. Estômagos vazios, pequenos fortes, muita loucura. Temos que endurecer sem perder a tenura.